Aguarde. Carregando. Aguarde. Carregando. Aguarde. Carregando. Podcast. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cigarra. Hoje é terça-feira, 6 de maio, e está no ar a primeira edição do programa Podcast com a apresentação de Laiana Maiara e Renata Santos. As notícias do dia você confere no quadro Podcast News. E os destaques desta terça-feira são: presidente Lula sai em defesa da produção de etanol brasileiro. Descoberta mentira sobre namoro do ex-presidente russo. Confira ainda uma reportagem exclusiva sobre a influência das novelas na vida das pessoas. No CPC, Cinema Podcast, você ouve comentários sobre os últimos lançamentos na telona. E a estreia da semana é o filme Homem de Ferro, com Robert Downey Jr. E o quadro Futilidade Pública traz uma notícia de deixar os seus ouvidos irritados. A ex-BBB Tati Bione decide investir em carreira musical e lançar um CD. Podcast News. Acontecimentos do Piauí, Brasil e do mundo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem se esforçado em defender a produção de biocombustíveis. Em recente cerimônia no Palácio do Itamaraty, em Brasília, declarou que a atual crise de escassez e alta dos preços de alimentos mundial não está relacionada à produção de combustíveis renováveis como o etanol brasileiro. Para Lula, os biocombustíveis geram emprego e renda no campo, além de combater o aquecimento global. O Podcast News foi atrás de alternativas para o consumo de biocombustíveis e descobriu que tudo seria mais fácil se os carros fabricados em escala mundial fossem como Chrysler Turbine. O automóvel criado em 1963 tinha um motor que funcionava como uma turbina de avião e aceitava todo tipo de combustível, incluindo perfume Chanel número 5 e tequila. Foi descoberto que é falsa a notícia de que o ex-presidente russo Vladimir Putin estaria namorando a ginasta Alina Kabaeva. Os jornalistas de um tabloide do país assumiram que estavam bêbados e faltavam notícias para fechar a edição do jornal. Por isso, inventaram o namoro. O dono do tabloide decidiu fechá-lo, depois da visita de dois homens enormes, possivelmente do serviço secreto. Que o brasileiro gosta de assistir novela, todo mundo sabe. Para alguns críticos, a novela é o retrato do cotidiano. Para outros, é o cotidiano que imita a novela. A sociedade copia tudo o que vê e a influência das novelas é visível na população. Valores antes inaceitáveis ou temas considerados tabus, como homossexualidade, banalização do sexo, entre outros, são sutilmente abordados e tornam-se temas comuns, ganhando destaque na roda de conversa dos brasileiros. A equipe do Podcast News foi às ruas para saber até onde as novelas fazem parte da vida dos teresinenses e descobriu que em dois grandes salões de beleza da capital, um dos cortes mais pedidos é o da Maria Silvia, da novela Duas Caras. A franja da personagem de Aline Moraes é desejada pela maioria das mulheres, mesmo aquelas que possuem cabelo diferente da atriz. E vale lembrar, Laiana, que há pouco tempo o corte da moda era o da Priscila Fantin, que estava no ar na novela Sete Pecados. Além do corte de cabelo, a procura de CDs com a trilha sonora das novelas é grande. Numa loja de discos no shopping, o item mais vendido atualmente é o CD internacional da novela das 8 da Rede Globo. Curiosamente, a trilha internacional é mais vendida que a nacional. E nesse caso, o sucesso da novela alavancou ainda as vendas de CDs e DVDs do cantor americano James Blunt, que canta a música tema dos protagonistas. Agora, para relaxar, curtam a música Juritis da banda Eu Capial. Thank you. mazelas, tucunãs, urussus, curimãs, tigelas, farolás, bentivis, coros, cantilenas, cantinelas, catedrais, cera de mil velas. Fazer do pouco comunhão na farta miséria, um pedacinho de pão. Do sal mulata, Dorinha, prepare o meu bacão, água benta, antipassarial, cachaça. Oração de mãe aflita em Nova Delhi, estremece o morro encarnado buqueira. Represados entre as linhas fundas de minhas mãos, sete terras, sete chãos, todas vagos, sete nãos. Nas veredas vejo um caminho, labirintos, os pontais. Mesmo triste eu não sigo sozinho, eu e o farol. Cybercultura. Mundo virtual. Joga no Google. A Microsoft anunciou que encerrará as vendas do Windows XP a partir de junho e passará a comercializar apenas o Windows Vista, até então pouco aceito no comércio devido às suas falhas. Para destacar as melhorias do novo sistema operacional, a empresa distribuiu internamente aos funcionários da área de vendas um vídeo promocional com os sócios do cantor americano Bruce Springsteen cantando Rockin' Our Sales, bombando nossas vendas. No entanto, o vídeo foi considerado um dos piores já feitos pela Microsoft, chamando a atenção no YouTube. O vídeo pode ser conferido em nosso blog, programapodcast.blogspot.com. Repetindo, o endereço do nosso blog é programapodcast.blogspot.com. E por falar em blogs, podcast recomenda o acesso ao site BJ Sem Fronteiras, um blog de notícias, mas que foge às pautas dos grandes portais nacionais. O endereço é bjsemfronteiras.blogspot.com. Repetindo, bjsemfronteiras.blogspot.com.

CPC. Cinema Podcast. Homens de Ferro é a estreia da semana. Podcast foi conferir o filme em seu lançamento nacional, dia 30 de abril. Robert Downey Jr. interpreta o herói politicamente incorreto da Marvel. O personagem Tony Stark é um gênio e herdeiro de uma indústria de armas. Ao ser sequestrado no Afeganistão, cria o primeiro protótipo do Homem de Ferro para escapar do cativeiro e resolve usar essa tecnologia para salvar vidas. A atuação do elenco, que conta com Gwyneth Paltrow e Jeff Bridges, foi muito elogiada pela crítica. A equipe do podcast concorda e ressalta a volta por cima de Robert, que após um período de problemas com drogas e mulheres, retorna à telona em excelente atuação. Destaque também para a trilha sonora que começa com riffs de AC/DC e fecha com Iron Man do Black Sabbath. Caro ouvinte, esperamos que tenha gostado do programa podcast de hoje. Esse programa é uma realização dos alunos de Rádio Jornalismo do curso de Comunicação Social da UFP. Coordenação geral, Aquiles Costa. Produção, redação e edição de Lara Cipriano, Lígia Melo e Rodolfo Ribeiro. E para encerrar, fique com a música tema do filme Homem de Ferro, Iron Man, do Black Sabbath. Boa tarde para você e até a nossa próxima edição.